Objeto 6746 no solo 0404. Vai livrar à sua direita, pode prosseguir táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Sua direita, Alfa, reporte antes da Juliette, nossa escuta, 7746. Organizado no ILS, Andrei, vamos na cidade. Chama a torre agora, são que 18.612 e 7.0. 18.612, é grato. Ciente da informação, Charlie, autorização para Belém. Chip 5.3 no 7, ajuste no 0 no 4, bate cópia. Passou o índio a Sierra, Andrei, vamos na cidade. Como transição trova? Como trova guardando foto. Fez 170. Passou Índia Serra, baixar travada, 3170. Tá, 3170, ajuste 1-0 no 4. Tá autorizado pouso pista 1-0. Vento variável com 5 nós. Pouso autorizado na 1-0, tá, 3170. Antes da Alfa, B746. B746 prossegue Juliette, portão 62. Juliette 5317, pronto pra cópia? 5317, consiga. Cruzado, Salvador, Belém. Upper Zulu 41, inicialmente 380. Pimpires modifica para 350 em coordenação com o centro. Saída é Momo, Cogbo. Após Cogbo, Trova. Decola da pista 1-0, primeira curva à esquerda. Transponder 5455. E o controle Salvador 120, decimal 8. Autorizado nível 380 inicialmente para Belém, saída Momo, transição Trova, após Trova vai ser Cogbo, Decolando da 10 com a primeira curva esquerda, transponder 4455, controle 1208. Corrigindo, transponder 5455 e a saída é Momo, Cogbo, após Cogbo, Trova. E a aerovia é Pesulu 41. Momo, Cogbo, após Trova, a Pesulu 41. 5455, transponder 5455, 5317. Correto, é pronto, 5317. Demará pronto, 5317. 3170, seu solo foi 09, prossegue táxi via Alfa. Quilo, pátio 3, posição 08. Atento ao sinalizador quando lá. Alfa, Quilo, pátio 3, 08, posição. Torre Salvador, tipo 5317, para o pushback e acionamento no box 1. Autorizado, chama para o táxi, tipo 5317. Chamará para o táxi, 5317, pushback e acionamento autorizado. Torre Salvador, do 896, posição número 4, pushback para mim. O 896 vai aguardar o número 2 no setor. Número 2 no setor, aguardando o 896. qualquer questionamento pela 994. Gol 994, vou aguardar o número 3 no setor, tem tráfego, a companhia já solicitou no 04 e está aguardando apenas o início do táxi, do embreagem da trip. Torre Salvador, trip 5317 para o táxi, POB 41, com 4 horas de autonomia, está alternando São Luís. Autorizado táxi, sua direita via Índia, no ponto de espera é porte pronto, ajuste no 0 no 4, trip 5317. Via Índia, no ponto de espera é reportará pronto, 5317 da trip. Estacionamento, gol no 7 no 4, posição 2. Gol no 7 no 4, aguardar número 3 no setor. Aguardar no 7 no 4. Gol 896, após o Embraer da Trip livrar sua cauda, tem livre acionamento, pushback, coordenação, equipe de Solution para o táxi. Após a aeronave da Trip, autorizar pushback, coordenação, equipe de para o táxi. Gol 896. Tráfego 606 da Gol, autorização Campina Grande 410. Gol no 606, informação Charlie, ajuste no 014, guarde para cópia. Ah, não é coisa para cópia, 606. Torre Trip 5317, próximo ponto de espera pronto. Trip 5317, autorizado alinhar e decolar, pista 10, vento variável com 5 nós. Autorizado alinhar e decolar, 5317. Gol no 606, tenho aprovado o nível de voo 390, o senhor copia? 390, prossiga. Autorizado, Salvador, Campina Grande, Upazulu 10, nível de voo 390. Saída é Puca, transição Zipar, decola pista 10 com a primeira curva à esquerda. O transponder é 5457 e o controle Salvador 120.8. Tá clareza 2, cidade 5. Só subida não entendi. As transições de par. Nível 390, decola da 10, curva esquerda, transponder 5457, controle 120.8. Puca, transição de par, é a saída, ok? Puca, transição de par e a aerovia é Upper Zulu 10. Puca, Zipar com Upper Zulu 10. Correto, pronto, gol no 606. Você reportará pronto. Confirmando, autorizado a correta, o trip 5317. Acima, autorizado, vento variável com 4 nós, trip 5317. 35317. Rondon 1896 para o táxi com 1180 a bordo. 2 horas e 21 de autonomia, treinando Maceió. 1180, 2 horas e 21, Maceió. Autorizado táxi sua direita via Índia no ponto de Pereira Porte. Pronto, ajuste 1014, gol 1896. Reportará pronto 1014, gol 1896. O gol no 994, após o desafio da companhia livrar sua causa, tem livre acionamento, pushback, coordenação, equipe de solution para o táxi. Quando gol está livre, vai ser um táxi 994. Trip 5317, decolado de 20, controle agora em 120 decimal 8, alô. 208, obrigado, senhor. Gol 896, ponto 0, pronto. 896, Lima, mantém cap 0 no 0. Lima, mantém, no 0, gol 896. Autorizado, Momo, sobe 3-0. Autorizado, Prod. Momo, subindo para 380, 5317. Nove e meia, o vento 040 graus com 3 nós. Dois a decolagem. Autorizado a decolagem, já fiz, estava na 0, boa noite, 9 e meia. Taxi 994 com 177 a bordo na Salvador, 2 horas e 20. 177, 2 e 15, alterna Salvador. Aprovado, reporte plano ponto de espera da 10. Ajustado, 1014. Vai reportar, 0994, 1014. Meia da guarda agora, 23, controle em 20.8, bom gol. 208, obrigado, bom dia. 5317, foi autorizado, nível 340. 5317 na 4. Posso entrar pela companhia retaguarda, tá livre, chame o táxi. Posso entrar pela retaguarda, tá livre, chame o táxi, 7 na 4. 5317, copiou? O 5317 poderia voar a posição Cogbo? Autorizado, Cogbo. Sobe. Confirmando, foi reautorizado, nível 340. 340 na Pro de Cogbo, trip 5347. 3520, desce para 2000 pés, não havia chegado, 1014. recebia chegada para 2.000 metros com 1014. Pode voar a posição intacta? Autorizado. Sim, obrigado. Trouxe Salvador, voo no 896, decola na PUCA. 896, sobe 370, vigilância. 370, 896. Quatro, vento 030 graus, 39, autorizado a linha decolar. Decola, 994. Trip 53, 17, chame centro Recife, frequência 126.85, alternando 125.45. 126.85, 2545, obrigado e um bom dia. Bom dia. W4 decolada agora 27, controle em 20.8, bom voo. No 994 na escuta. 14, 167 a bordo, 152, alternando a equipe. Por isso eu pedi o POB. POB 167. 7 papá 363 direto na proa, 896. Dado 1014. 1014, vamos lá para ingresso 10, gol no 794. 994 está na escuta. Controle 120.8, declarado agora 28. 208. Boa noite, Aguano 994, na PUCA, Aracaju. 11994, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 350, após 2.000 pés de voo e direto Maceió. Sente, autorizado 350, Maceió, 11994. Oh, fuck. espera pronto, voo 97 não passa. Me mantém inicialmente, 97 no 4. Me mantém igual 97 no 4. Voo 896, chame Centro Recife, frequência 126.85, alternando 125.45. 2.85.25.45, alternando. Voo 896, bom dia. Bom dia. Reclame, Voo 97 no 4. Voo 794, decolado agora aos 32, controle em 20.8, bom voo. 20.8, boa noite, obrigado. Boa noite, voo 794, decolando a sua escuta. Voo 794, contato radar decolagem, suba para nível de voo 230, sai da PUCA. Direto 230 na PUCA, voo 794. Let's go.